Fonte 02 autorizado, chama o táxi. Mike Charlie Alpha, confirme a 3-0 do destino. 310. 310? 3 e terceiro, 310. Cliente, mantendo ainda, está autorizado, curva à esquerda na proa de Momo. Só na proa de Momo, Mike Charlie Alpha. Bravo Delta, prossiga. Atenção, instante copo. Aliás, autorizado voar na pôr do destino. Direto Rio Barbosa, Bravo, mais falhado. Mantenha a posição aguardando para ingresso, é 250. É 250. Para o Zap, para a chegada na área. Ingresso para o 50, coroa de Zap. Então, 389-6, sem identificação, deixa nível de voo 060, via chegada Mari. 060, via Mari, via Mari. Xtali Alpha, quando possível, estimado de pouso? Estimando aos 1230. 1230, copiado. É o azul 2772, empate 33 ao meu, para a puxa cana. Autorizado, empate 3, chama o táxi. Autorizado, chamar a táxi 2772 azul. Romeu, Oscar, Bravo, prossiga. Sobre a de voo visual, confirme novamente o tipo de equipamento? É o meu 44. Copiado, então, seu estimado de pouso, Romeu Cabral. Ano 2-0-0, mais 10 minutos. Autorizado, TAP 6896. Romeu, Oscar Bravo, confirme a localidade de pouso. Sérgio, eu confirmo o nome da localidade. Gente. Mobilizado, 621. 895, PNH 1095. Aqui, e aí, Romeu, fica bravo, repete passando do Faleira Barra. Oi, ano 62, Uno, bom dia, estabilizado. O 1621, bom dia. Autorizado, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 159. Autorizado pouso, é 2 horas. Andres 2726, sendo identificação, deixa a nível de voo 050. Posição 50, posição 3726. Andres 6325, 125-1. Obrigado, vai, tá. Uno 648, deixa para 3 mil pés, ajustado 1905. 3.000 miliquinhos. Ponto 3896, deixa até 4 mil pés, ajustado 1905. 5527, controle Salvador 120 decimal 8. Ele é de gravidade, cotejamento correto, confirme o PLD. Acionamento a critério, chame a torre para o táxi, tem 1895, Finegão no 095. Tá, 3733 para o táxi, com 142142, 4 horas, caminhão. Tá, 3733, táxi aprovado até o ponto de espera da 10, via parte 1, táxi em Índia, ponto de espera torre 1895, Finegão no 095. Parte 1, táxi em Índia, 095, táxi autorizado para 10, táxi. Poxa, né, 6250, na escuta? É 250. Após passagem do Airbus da TAM, ingresso Juliette, portão 08. Portão 08, ingresso, portão 8, janela 6250. Paulo Salvador, é o azul 2772, agora em forma pronta para o táxi, 50 a bordo, 3:10 de autonomia, alternando Vitória. Qual a alternativa? Vitória, senhora. O azul 2772, táxi aprovado até a saída do parque 3, aguardando instruções. Táxi aprovado até a saída do 3, aguardo instruções, 2772 azul. Paulo, Paulo, 2066. 2065, formação Fox, propério da Ela e da Morte, aguardando o parque. Paulo, 621. O nome é 21, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, é 21. Informe Bravo autorizado pushback e reporte até a saída do pátio 3, aguarde para ingresso no pátio 1. Autorizado, aguarde para ingresso no pátio 3, guarde o pátio 2772 autorizado, prosseguir até o ponto de espera da 10, via pátio 1 em Índia, no ponto de espera torre 1895, PNH 1095. Via 3 em Índia, E aí, em ponto espera da 10, chama a torre 5-1895, azul 3772. Autorizado em ingresso, pista no 7, reporte alinhado e pronto. Uno 621, Juliette, portão 09. Juliette 09, 621, bom trabalho. Voo 2065, pronto para ter. Autorizado Guarulhos, via 210 até Taubaté, nível 360. Decolagem pista 10, curva à direita. Perfil de saída da Eule e da Motiva. Transponder 5540, controle Salvador 120, decimal 8. Voo 2065, cotejamento correto, chama o pushback acionamento. 3896, disse assim, 600 para 2 mil pés. 600 para 2 mil pés, 3896. Ajuste 1095. Rafa, estamos de Lua, até o Lima, bom dia, prossiga. 2 mil pés, ajustado 1095. 4.0015, tá? 3736. Torre, tá? 3736, 10, pronto. Tá, 3736, não tem a ponte de espera da pista 10, devido à aeronave que tá decolando, tem o mesmo perfil de saída do senhor e outra aeronave já em dona. Tá certo, vai manter o senhor. O Hotel Lima, formação Foxtrot, aguarde qualquer. Oi, Chanel 6311, decola 59, chama o controle de Salvador em 120, décima 8. 208, bom domingo. Autorizado, até 01, não autorizado. Satana na decolagem, se mantém a nível de voo 360, passando 2 mil pés, autorizado, voar direto Leda. Autorizado 2 mil, direto Leda, 6319, para o 360. Voo no 648, completo, chame de torre 1, no 8, decimal 95. 1895. TAM 3896, autorizado, final do procedimento, ele é sexo, da pista 10, reposto, custo, localizador. Autorizado, sexo, reposto, localizador, 3896. Azul 5196, sem identificação, descendo nível de voo 050 via chegada a Mário. aeronave Charlie 402, puxando decolagem na pista auxiliar, sem interferência com a sua aproximação. Plan 3726, deixa as inscrições para 3.000 pés, ajustado 905. Tem inscrições para 3.000, 905, está 3726. Azul 5996, Vena Cruz, TAP. O no 648 está autorizado, pouso, pista no 0, vento 090 graus no 69. Confirmando o voo 642, continuando a aproximação, suba para 2.000 pés, aguarde o transferência do controle. Ok, autoriza 2.000. Faltou o jet Bravo Delta, decola aos 01, chama o controle de Salvador 120.8. É, jet Bravo Delta. Pode aliar? Bravo Delta, fora de bola. Salvador, Papatel, Juliette, Bravo Delta, fora de aula. Papatel, Juliette, Bravo Delta, contato Ronda Decolagem, suba sem inscrições para nível de voo 1900 via Arbo. Corrigindo, autorizado o voo direto Arbo. Arbo direto. 648, mantendo a pro. Quem chegou no 648, transfere controle Salvador 120, decimal 8. 208. Fazer pro direto. Azul 51996, reduz a 2509. Reduz 2509. Controle, bom dia, voo 648 novamente, mantendo 2.000. Voo 648, mantendo 2.000 pés, curva esquerda, na prova 3.000. Esquerda 3.000. Sessão localizada, eu tenho serviço, 3.896. Plan 3.896, completo, sendo torre 198, decimal 95. 1986, formação Fox, preparo da Eule, virou me aguardando o copo. Salvador, bom dia, tá 3896, tá 1,5 de VCA. TAM 3733, tem nível de decolagem pista no 0, vento 1900 graus, 15 nós. Nível de decolagem no 0, TAM 3733. TAM 3896, ajuste no 015, continue a aproximação, informo Airbus da companhia, iniciando rolagem cabeceira no 0. Vento no 015, 3896. Para as 8 milhas, passando 2.400 e subindo, tipo um Charlie 402. Gente, o Bravo ainda não recebe o Tantrista da Terra. Gente, já passa no curso localizador. Gente, eu portarei o Tantrista da Terra. Mano 648, complexo curva esquerda, proa 290. Esquerda, 290. Eu 51996, reduza para 2209. 2209. Juliette Bravo Delta, informa para o ideal para o destino. Bem, bem aguardo. Juliette Bravo Delta, autorizado subir inicialmente 4.000 pés na proa 264. É, 264 para 4.000 pés. Salvador, muito... Bom dia, TAM 3733. TAM 3733, contato a nave da colagem, submantém nível de voo 3.000 via saída da EL. 360, via da Delta 3733. Essa não é minha 319, não resiste em 125, décima 1. 125, décima 1, chanela 319. Tá, 3726, complexo, semitorre em 198, décima 95. 1895, tá, 3726, obrigado, até mais. Para o plan 3733, autoriza a vida? Autorizado, vai na pele de luta. Vida, vai tirar o plan 3733. ILS, pista vista, bom dia. 3736, ajuste no 0 no 5, continua a aproximação, aguarde pista livre. No 0 no 5, agora pista livre, tá 3736. 0-2-6-0. ILS Bravo Delta, se mantém a 4.000 pés, informa a segunda sua posição agora de 11 horas, 9 milhas, com rumo nordeste, passando 090 em descida para o 050, o tipo é um eco 190. Desce o Atamadero, avise o Atamadero agora, o 040. Azul 5196, desce, mantém a nível de voo 050, tráfego na sua posição agora de 1 hora, 17 milhas, rumo oposto, mantendo 4.000 pés, o tipo é um Charlie 402. 2096. Com 4 horas e 20. 3276, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 179. Sobre pouso, pista no 0, tá 3726. 206. Para o bom dia, tá 3896. 3896, parte aprovado via alfa, chame antes da Juliette. Alfa, vai com 4 horas 10, 3899. Posição 631, Recife, 125, décima 1. Já 14, completo, por esquerda, né, para o 150. Esquerda, 150. Autorizado Galeão via P9857 até Monstro, nível 360. Colagem pista no zero, primeira curva à direita, possui de saída. Dael Lederumi. Transponder 5537, controle Salvador 120.8. Dois anos décimo ano, tá 3726, obrigado. 48 complete, nada procedimento, ele é satisfeito em 198, decimal 95. 1896, obrigado. Azul 5196, tráfego já superado, deixa 2.000 pés, autorizado final do procedimento, ele é satisfeito, está 10, reposto por curso do localizador. Deixando 2.000, autorizado a presença Maria, 96 azul. Leste Bravo Delta, tráfego superado, se mantém uma centena, reposta atingindo e quando possível ser chamada de pouso. Pouso será 1240 e da presente já acompanha o Leste Bravo Delta 1240. 1240 copiado pouso, planície aí cancelado agora 1210, se mantém condições visuais 0085. É, Leste Bravo Delta. Mantém, espera. bom dia, Golo 648, sinal baixar travado, meia milha para o externo. Segundo 648, ajuste no 015, continue a aproximação, agora a utilização de pouso. Mandar a sua escuta, 1015. Autorizado, Alfa Uniforme Bravo, prosseguir até a posição 06, autorizado. Terra 2 Paripe, acionado 0156. Sete, mantenha sobre o voo visual, número 500 pés direto Paripe, confirme tipo de equipamento. Papa Alfa 34. Papa Alfa 34, copiado, reporte Paripe para ingresso Interlagos. Azul 2772, decola o 12, chama controle Salvador em 120, décima 8. 1208, obrigado, 772. E 733, Recife, 125, décima 1. Recife, 125, ano, bom dia, 737. Salvador, bom dia, Azul 2772. Azul 2772, contato radar da colagem, sub mantém a nível de voo 160, passando 2 no pés, autorizado já direto coral. 160 autorizado, após 2000, direto coral 2772. Tango Zulu Hotel Lima, atento à possibilidade de esteira do Boeing da Gol pousando na 10, autorizado decolar no 7, vento 090 graus e no 5 nós. Tango a possibilidade de esteira, Zulu também está numa mais alta. Gol 2065, 2 da Lima, atento no 0. Lima tem na 10, né? Diego 184, autorização Recife, fechamos da formação Foxtrot, na ponte 4. 94, tráfego nessa posição agora, 11 horas, 15 milhas, rumo ao oeste, passando 060 em subida, o tipo é Charlie 402. Gente, gol 094. Estabilizado, X-ray azul 519. Azul 5196, complexo, chame-se em 118, decimal 95. 1895, torre, o 5196. Juliette Bravo Delta, tráfego nessa posição agora de 9 para 10 horas, 1 2 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 110 em descida, tipo 1.738. Boa, direto da casa. 1.094, lista sem restrições para 2.010. Ajustado 1.095, livre ele é fixo da pista 10, reposto com seu localizador. Afirmativo, 10.000 autorizado o X-Ray e 15 com mais estabilizado 0.94. Lua Hotel Lima decolado na escuta do óbito. Patatango Lua Hotel Lima, mantém sobre regras de voo visual 1.000 pés, corredor axé, reposto passando fora da barra. Mantendo 1.000 pés, corredor axé, passará no fora da barra, Hotel Lima. Zulu Hotel Lima, confirme a prioridade pelo destino. Magnética 271, cara. 271? Afirmativo, 271, magnética. Gente. O Zulu Hotel Lima está utilizado na prioridade de destino, ainda mantendo 1.000 pés em condições visuais. Prova de destino, mantendo 1.000 pés, Zulu Hotel Lima, grato. Obrigado. Gente. para o Gol 1986, táxi aprovada até o ponto de espera da 10, via parte 1 e táxi em Índia, ponto de espera Torre 1895, PNH 1095. Eu vou no pé vendo, 2065. Utilizado Recife, via PES 17370 é o nível. Decolagem pista no zero, primeira curva à esquerda, Pucajá, Maracaju. Transponder 5547, controle Salvador 120, décima 8. Salve 207, acena identificação, desça 4000 pés via chegada bom, se ajustado no 05. 184, o 1184, com o fechamento correto, chame o cashback de acionamento. Obrigado. Serviço de informação de voo alerta, chame Recife, 128, decimal 8. Décimo 1648, Juliette, portão 07. Portão 07, 1638. Hotel Lima, se mantenha 1.000 pés, informa um tráfego na sua posição agora de 11 horas, afastado em 2.4 milhas para pôr em Salvador, em descida 2.000 pés, o tipo é um Bravo 768. Gente do tráfego 11 horas, o Hotel Lima está batendo 1.000 pés. 1.094, tráfego na sua posição agora de 1 hora, afastado em 2.2 milhas, mantendo 1.000 pés, o tipo do mesmo é 1.000 Vitor 1.0 com o Oeste. Sete, voo 094, muito obrigado. Olha, bom, 02065, autoriza o plano de moto, mano. O 2065, negativo, mantém a brasileira, informa um tráfego nessa posição de 1 hora, afastado em 1 milhas em subida. Mantém a brasileira, voo 2065. Vem, ativo, vai manter então, obrigado. Voo 1986 em livre decolagem, visto no zero, vento 090 graus, 179. Utilizar o nível do tração anteriormente formado será autorizado a prioridade de ginásio. Ainda mantém a prioridade de leda. Negativo, está mantendo, muito obrigado. O Lima aqui vai ser, passou para isso e desvolve com a pista. Gente, aguarde para essa matéria. Aí, foi. Decola 19, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. 1208, Gol 1986. Controle de Salvador, bom dia, é o Gol 1986, Adael. 1986, confesso na terra de decolagem, se manter o nível de voo 360, após cruzar 2.000 pés, foi lida. Gente, na saída da El, após 2.000 pés, lida, vindo para o 360, Gol 1986. Para ver um circuito de tráfego, chama agora para o Salvador em 198 decimal 95. É isso aí, obrigado. Oi, Salvador, o Papatango Lima, aqui do X-Ray. Papatango Lima, aqui no X-Ray, ajuste no 095, meio do horário no 090 graus, 169, autorizado final no 7, reporte no Través em Mar. É o aparelho 7, ainda um no meu peso, agora espera a ascensão. Controle, bom 2065, pode aprovar o Gnab? Aí, 4, autorizado a linha de decolar pista no 0, vento 090 graus, 169. Decola no 0194. Cessária 2733, está autorizado. Recife, nível 1 no 10. Decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, na subida Conde, Golfe 677. Acione no transponder 0277, o controle Salvador 120.8. Autorizado o pouso, pista no 7, vento 080 graus, 169. Excelente. Se você estimar de pouso, Serra Zero, pelo Lima Kilo. Cessária 2733, correto o cotejamento, chame a torre para o acionamento e o táxi em 118.95, ajuste o altímetro no 095. Salvador, bom dia, Xané 6140. O Xané 6140, prossiga. Bom dia. Coordenado aqui do 30, Antônio. Já está pronto para a quadra, o Xané 6140? Pronto. O Xané 6140, autorizado Maceió. Rota, Antes 17, Oral, após direto Maceió, nível de voo 350. Saída Puca, Jamo, Aracaju, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda. O transponde 5565, controle Salvador 120.8. Autorizado 350, Puca, Jamo, Aracaju, segunda esquerda, Antes 17, Oral, Maceió, 5565, transponde 08. Chame 1140 correto e pode fazer um pushback de funcionamento. Vehicle. Cessária 2733, nível de nação em táxi. Voo 1184, decola os 24, chama o controle Salvador 120.8. 208, grave contrabalho, voo 10, 1194. Corre, boa tarde, bom dia, voo 094, estabilizado X-ray. Ajuste 1095, continue a aproximação na costa externa. Passou em Serra, baixou e travou, voo 094. Quente, 094, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no 0, vento 080 graus, 159. Temos em nível de pouso no 0, gol 1094. Quente, Kilo X-Ray. Só confirmando o vento, 094. Vento 080 graus, 159. Firmativo, obrigado. Firmativo, escuta. Lima, aquilo que você confirma apoio de viatura para quantas pessoas? Gente, Lima, aquilo que você... 986, chame agora o centro Recife, frequência 251, alterna 33, decimal 25. 7, submantém 180, azul 3772. 094, direita 291. Controle, está autorizado o procedimento com azul 4207. Esse operador já pega, altimetro em Salvador 905, livre de SXU para 10, imposto pesado na localização. Azul 4207. 2D, autorizado ILS SXU, reportará estabilizado no ILS 35 Azul 4207. Salvador, muito bom dia, é o gol 621. 621, prossiga. Passamos autorização para a Congonha, nível 380. Se aprovado 360, o senhor copia ou aguarda a coordenação? Eu copio, se você puder coordenar, eu te agradeço também. Gestão, São Paulo, nível de voo 360, rota para o 10, Cubasa para o 16, passo conforme o plano. Decola no 10, primeira curva direita, saída da EL, linha da transição Motiva. O transporte 5557, controle Salvador no 20, decimal 8, o 621. Voo então 360, pela Aperzulo 10 Cubasa, depois Aperzulo 1 e depois conforme. Pista 10, curva direita, saída da EL, linha da Motiva. 5557120.8. Roma 621, correto cotejamento, aguarde somente a coordenação do nível 380. Ficamos na frequência. Olhe. Decimal 45. Chamai 165, 12545, confira o nível final, foi passado 35, agora já parou 33. Correto. 330, suba o 330. Ok, 330. Ano 394, desça para 3.000 pés, o último é 3 Salvador 10, 15. 3.000, como é que é, não? 394. Juliette, 094. Gol 094, ingresso em Juliette, no través da posição 08, sigo follow-me, até o gate 10. Firmativo, Juliette, na 08, segue o follow-me para 10. 094. Qual seria a restrição do 094? Ao fim, por gentileza? Qual seria a restrição do 094? Gol 094, os gates 10 e 11 estão em coordenação com o pessoal de solo. Eu estou confirmando que está em obra, seu gate? Afirmo. Obrigado. Azul 772. Passa correto, isso da aberto errado. O controle é Ilhéus da frequência 20, décima 1, subiu da 180. Para cuidar. Eu quero ver 3733, autorizado cruzamento da 1028. Na Taxi Delta, chama Solo Salvador 121 décima 1. Na Delta, vai cruzar na Delta, chama Solo 121. Estabilizar o 394. Deixa para o 2013, está livre do procedimento. Vamos te obrigar no óculos do Uber 394. Tem 3 Active Alpha, Juliette, Pátio 1 no Índia, no ponto de espera pistão na 0 novamente. Chame a torre 112, decimal 95. Vai de Alpha, Juliette, Índia, Pátio 1 no ponto de espera pistão na 0 novamente. Chama a torre Salvador em 1 da noite, decimal 9. 19, obrigado, bom domingo, azul 4207. Para o 739, a notificação de se manter a nível de voo 050, 3 da chegada maré. No 015, reportar a Cilena, azul 4207. Nível de voo 085, para a informação de voo alerta, monitora as frequências do centro Recife em 1288, alternativa 126, decimal 0. 0, vento 090 graus, 169. Leve Pons, 10, azul 4207. Paulo Salvador, Xaná 6140, pushback acionamento no 8. Xaná 6140, aguarde para início do pushback, é o número 2, o setor Boeing da Gol, GNC 109. Mas, obrigado. Mantenha a posição da pista no zero, informo o aeronave para pouso, após ser autorizado para a classe. O 02733 tem condições de iniciar a classe assim que autorizado? Gente, o 02733 após passar a aeronave que pousa, autorizado ele manteve-se no zero. Thank you. pouco mais à frente, a fim de liberar o seu setor à retaguarda. Quando possível, está autorizado o pushback acionamento, reporte quando pronto para o parque. Assim eu fará, 6140, obrigado, senhor. Cabeceira 10. Autorizado a decolar a pista no 0, vento 090 graus, 149. Essa aqui para o portamento. Está autorizado a decolar, pista no 0, vento 090 graus, 149. Autorizado a decolar, pista no 0, portamento. Voo 1394, autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus, 149. Primeiro pouso 1394. Quatro e vinte, Galeão, livre táxi da Patium no Índia, ponto espera pistola 0, torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro 1095, também te confirmando foi autorizado o nível 380, gol no 621. Zero. Ok, ok. O azul para 207, está se aproximando da Juliette. Seu 33, contato radar under collision, super para o nível de voo 110, direto Conte. Voa direto Conte, subindo por 110, o Sacera D733. Com 1394, no solo aos 40, chama o controle de Salvador em 120, decimal 8. 208, 394. O Airbus da Avianca iniciando o pushback no momento. Gente, posição 08, vai guardar a passagem. Era lá do tráfego da Bianca, e aqui 42 já ficou. 394, essa é a agência do controle. Bom dia, João 621, mais que como será bom? Bom 621, bom dia. Autorizado alinhar e decolar a pista no zero, vento 090 graus, 139. A gente decolando no zero, bom 621. Prossiga. A nossa posição é 8? Assim Guilherme. Só pra saturar um pouquinho pra trás, lá a gente entra na frente. Aguarde. Azul 4207, não será possível devido às obras no gate 10 e 11. Voo no 648, tá sentindo a informação em curso para autorização espacial. Voo 648, separe Cucajá, Maracaju ou Guardicópia. Cucajá, Maracaju, não sei se você copa. Livro táxi, a Pati 1 Índia, ponto 0, ponto 0, torre 118, decimal 95, ajuste ao time, trono 095. Mativo, 0, 5, 4, 1, 2, 3, 9, 5, 4, 3, 4. Azul 4207, aguarde a passagem do Airbus da Avianca após o ingresso de Juliette, portão 08. Após a passagem do tráfego da Avianca, ingressa, o portão é o 08, 4, 2, 0. Gona 394, segue a retaguarda do Embraer da Azul, seu gate é 11, no través do portão 09, siga o follow me. Gona 394, ao solo. 621, decola aos 43, sendo o controle Salvador, 120, decimal 8. 208, bom trabalho, bom domingo. Volume 648, cópia. Bravo. Volume 648, autorizado na CO, nível de voo 350, rota Pesuru 17, Orava, após direto. Decola 10, primeira curva à esquerda, subida Pucajamo, Aracaju. O transponder é o 570, controle Salvador 120, decimal 8. Aceita o transponder novamente, por favor. O transponder é 5570, voo no 648. Ok, autorizado 350, decola da 10 com curva esquerda, descida da Pouca de Maracaju, rota do plano, transponder 570 e controle 208. Correto, repórtico no pronto, chegar em acionamento, voo no 648. Vai em posse. Tudo bem. Opa. Gilé 6140. Autorizado a linha de decola pista 0, vento 090 graus e no 69. A linha de decola 6140. Gilé 98. Essa notificação desse mantém de voo 050, presidente chegar na área. Alguma possibilidade de 621 voar a máxima?